as nuvens se transformam pra sempre se juntar. Eu sinto-me bem mais perto do final. Como pode um grande amor aos poucos se acabar? Sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis, e assim vou ficar. Vai ser assim pra sempre, vou te amar. Teu rosto em cada olhar, olho pra mim mesmo, amor, volto a te encontrar. Te quero, mesmo sabendo que você não é mais do que um dia eu quis. Sabendo que você